Bom dia, Mazuti. Bom dia, gente amiga. Vocês estão cansados de me ouvir de que a gente está aqui de passagem. Passamos por provações e buscamos créditos para a vida depois de partirmos. Sobre isso, eu conheço uma historinha bem interessante de um rei e suas quatro esposas. Era uma vez um rei que tinha quatro esposas. Ele amava a quarta esposa demais e vivia dando-lhe lindos presentes, joias e roupas caras. Ele dava-lhe de tudo e sempre do melhor. Ele também amava muito sua terceira esposa e gostava de exibi-la aos reinados vizinhos. Contudo, ele tinha medo de que um dia ela o deixasse por outro rei. Ele também amava sua segunda esposa. Ela era sua confidente e estava sempre pronta para ele, com amabilidade e paciência. Sempre que o rei tinha que enfrentar um problema, ele confiava nela para atravessar esses tempos de dificuldade. A primeira esposa era uma parceira muito leal e fazia tudo o que estava ao seu alcance para manter o rei muito rico e poderoso, ele e o seu reino. Mas ele não amava a primeira esposa e, apesar dela o amar profundamente, ele mal tomava conhecimento dela. Pois um dia o rei caiu doente e percebeu que seu fim estava próximo. Ele pensou em toda a luxúria da sua vida e ponderou: agora eu tenho quatro esposas comigo, mas quando eu morrer, com quantas poderei contar? Então, ele procurou a quarta esposa e perguntou: eu te amei tanto, querida, te cobri das mais finas roupas e joias, mostrei o quanto eu te amava cuidando bem de você. Agora que eu estou morrendo, você é capaz de morrer comigo para não me deixar sozinho? E a resposta: de jeito nenhum. E saiu do quarto sem sequer olhar para o rei. A resposta que ela deu cortou o coração do rei como se fosse uma faca afiada. Tristemente, o rei então perguntou à terceira esposa: eu também te amei tanto a vida inteira, minha esposa. Agora que eu estou morrendo, você é capaz de morrer comigo para não me deixar sozinho? E a terceira esposa respondeu: não mesmo. A vida é boa demais. Quando você morrer, eu vou casar de novo. O coração do rei sangrou e gelou de tanta dor. Voltou-se então para a segunda esposa. Querida, eu sempre recorri a você quando precisei de ajuda e você sempre esteve ao meu lado. Quando eu morrer, você será capaz de morrer comigo para me fazer companhia? E a segunda esposa respondeu: sinto muito, meu rei, mas desta vez eu não posso fazer o que você me pede. O máximo que eu posso fazer é enterrar você. Essa resposta veio como um trovão na cabeça do rei, e mais uma vez ele ficou arrasado. Daí, então, uma voz se fez ouvir: eu partirei com você e o seguirei por onde você for. O rei levantou os olhos e lá estava a sua primeira esposa, tão magrinha, tão malnutrida, tão sofrida. Com o coração partido, o rei então falou: eu deveria ter cuidado muito melhor de você enquanto eu ainda podia. Gente, na verdade, nós todos temos quatro esposas nas nossas vidas. Nossa quarta esposa é o nosso corpo. Apesar de todos os esforços que fazemos para mantê-lo saudável e bonito, ele nos deixará quando morrermos. Nossa terceira esposa são as nossas posses, as nossas propriedades, as nossas riquezas. Quando morrermos, tudo isso vai para os outros. A nossa segunda esposa é formada por nossa família e nossos amigos. Apesar de nos amarem muito e estarem sempre nos apoiando, o máximo que eles poderão fazer é nos conduzir ao cemitério e nos enterrar. E a nossa primeira esposa é a nossa alma, muitas vezes deixada de lado por perseguirmos durante a vida toda a riqueza, o poder e os prazeres do nosso corpo. Apesar de tudo, nossa alma é a única coisa que sempre irá conosco, não importa onde formos. Então, cultive, fortaleça, bendiga, enobreça sua alma agora. É o maior presente que você pode dar ao mundo e a si mesmo. Deixe-a brilhar, porque gente com coração e com alma foi feita para brilhar.